bom dia, Webjet, Whisky, Juliette Alfa. Whisky, Juliette Alfa, bom dia, prossiga. É, autorização é boque do pátio 3, posição 08, para o pátio principal, posição 05. Ciente, inicie o reboque e chame para ingressar no pátio principal. Ciente, reboque após chamar para o pátio principal. Que Juliette Alfa está autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 5. Ok, que Juliette Alfa, ciente, até o gate 5. passando Duna estabilizado, o 9839. Asa 9839, chame Torre Salvador, ano 9836. 118612, bom dia. Torre Salvador, bom dia, para cargo 9839. Bom dia, Abissa 9839. Continue na aproximação, o ajuste é 13. Para informação, temos uma aeronave, um Airbus A321, está na Taxiway Golf, fazendo cheque de motores. Já teria condições de pousar e livrar na Taxiway Fox? A Fox, deixa eu ver. Podemos tentar. Ok, não há tráfego a reportar. É, caso não seja possível livrar na Fox, o senhor pode pousar e fazer o backtrack e na cabeceira 28 e retornar, ok? Tem o pouso livre na 10, o vento é norte com 02 nós, o Abissa 9839. Positivo, pouso autorizado na 10 com 1013. A gente vai tentar livrar ali, né? Mas é que a gente tá com o peso máximo de pouso aí, capaz de ter que usar a pista toda aqui. Ok, não tem problema. Caso seja necessário usar a pista toda, tá autorizado o backtrack em seguida. Vamos ver. Ok, gente, obrigado. Então, pouso livre na 10, pra embaixo de casa. Gente. Whisky Juliet Alpha, informando o término reboque no Gate 5. Bom serviço, bom dia. Ok, Whisky Juliet Alpha, bom dia. Bom. Watson 9839 no solo aos 1-1, está autorizado o backtrack, retorne o táxi pela pista, ingresse na Taxi Golf e após Alpha, em direção ao Pátio 3. Ok, backtrack, Golf e Alpha, o 9839. na Foxtrot aqui, ou na Z39? O 9839, se tiver condição, você pode taxiar pela pista mesmo e livrar na Delta e já sair na Taxi Aquilo, ingressando no Pátio 3. Ah, tá, ok. Salvador, bom dia, UTAM 3601, com a informação Foxtrot. Bom dia, UTAM 3601, tá pronto para a cópia. Sim, Matias, consiga. Ok, tá autorizado Congonha, o nível é o 360, a decola da pista 10 com curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar a Peso Lua no meia, até Belo Horizonte e prosseguir conforme o plano. O controle opera em 120.8, acione 5067, o TAM 3601. Ok, 360 para Congonhas, decola da 10, Dael Leda, curva direita, DCT Bridge, Peso Lua 16, Bravo Hotel Zulu. Passando o código 5067, o controle 208. Correto, chame pronto no portão 9, 3601. Chama não. Salvador, Altan 3601 no pushback, acionamento no 09. Autorizado, Altan 3601, chame táxi. Chamada para o táxi 3601. Solo Salvador, Altan, Mike Hotel Juliette. Prossiga, Altan, Mike Hotel Juliette. Solicitando autorização de retorno para o remota 12 do Pátio 1. Nós temos condições de fazer os 380 graus aqui na Alfa mesmo. Ciente, autorizado aí o 180 graus. O senhor vai retornar por meios próprios? Não, nós estamos com o trator do pushback com a gente aqui. Ok, ciente. Retorne pela Alfa e Kilo. E vai prosseguir Alfa, Kilo, Pátio 3 e aguardar para ingresso no principal. Positivo. Alfa, Kilo, Pátio 3. Muito obrigado. Para. Salvador Controle, bom dia, 3201, tá? Muito bom dia, 3201. Vai descer via chegada bom, separador.